nome do grupo é Caio, Natália, Wesley, Ana Luísa, Louise, Bernardo. E a gente acha que esses são os sons da permacultura. Permacultura é vida. A gente acha que a gente consegue desenvolver uma música através desse som, trabalhando em grupo. Por causa que quando a gente trabalha em grupo, a gente consegue desenvolver várias coisas.